Navio naufragado, vinha de um mundo sonoro, nítido e denso, e agora o mar o guarda no seu fundo, silencioso e suspenso. É um esqueleto branco, capitão, branco como as areias. Tem duas conchas na mão, tem algas em vez de veias, e uma medusa em vez de coração. E em seu redor as grutas de mil cores tomam formas incertas, quase ausentes, e a cor das águas toma a cor das flores, e os animais são mudos, transparentes. E os corpos espalhados nas areias tremem à passagem das sereias leves de cabelos verdes, que têm olhos vagos e ausentes, e verdes como os olhos dos videntes.